Na vida, temos altos e baixos. Há momentos de tristeza e há momentos de alegria. Tudo faz parte da vida. A vida é complicada, mas a gente luta. São coisas da vida, se liga a saída. Fecha a porta quando eu sair, não vou voltar. Sei que de ré precisa rodas, a pera eu vou estar. Olhar pra frente, mente consciente, a minha fé presente. O mundo pesa, te carrega, enterra pra sempre. Mas os sonhos permanecem vivos depois do perigo. Sempre tem anjos, amigos pra te apoiar. São coisas da vida, vida me ensina a ter vida. São coisas da vida, vida me ensina a ter sonhos. São coisas da vida, vida me ensina a ter vida. São coisas da vida, vida me ensina a ter sonhos. Não quero esquecer o que a vida me ensinou. Só quero viver, encontrar alguém, amar, se divertir. É quente o ar, o coração tá frio. Querendo achar abrigo, ser amigo e mais. As nuvens passam, passam devagar. Eu vejo a minha glória no Senhor em paz. A vida é complicada, mas a gente luta. São coisas da vida, se liga a saída. Fecha a porta quando eu sair, não vou voltar. Sei que de ré precisa rodas, a pé eu vou estar. Coisas da vida, vida me ensina a ter vida. São coisas da vida, vida me ensina a ter sonhos. São coisas da vida, vida me ensina a ter vida. São coisas da vida, vida me ensina a ter sonhos. Na vida, temos altos e baixos. Há momentos de tristeza, há momentos de alegria. Tudo faz parte da vida. Aprender, me ensinar. O tempo se vai, mas o legado fica. São coisas da vida. São coisas da vida.